3858, está pronto para cópia. 3858, Atlanta, está pronto. 3858, está autorizado para Fortaleza, Univervoo 350, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição Frot, transponder 5441, e a frequência do controle 119.35. Então está autorizado Fortaleza, nível 350, Upper Zulu 19, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Momo, transição Frote 5441 e 19.35, a saída 3858. Correto, está 3858, ajuste 10116, chame pronto, puxa back o sonamento. Afirmativo com 10116, já chama pronto, 3858, grato. Está 3305, sente da Alfa. 3305, boa noite. A senhora identificação, autorizado chegada a MAN, desça para nível 040. Estou altímetro no 096, vigilância radar. Chegada a MAN, desça para 040, altímetro no 06, tá? 3305. Boa noite, Azul 4108. Azul 08, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada, mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 096, vigilância radar. Mar para o 050, com 1016, Azul 4108. Objeto 6747. 6747, boa noite, prosseguindo. Nós chegamos agora no 48, recebemos nossa navegação. Nosso voo de retorno vai ser Guarulhos 340. Eles vieram aqui pela PX50, devido ao Votan, né? Tem alguma chance de nossa autorização ser pela PX58? O Web 6747, devido ao NOTAM, o horário dia de domingo, voando pela Upper 58, é só de 1h10, Zulu, até 16h10, Zulu. Eu acabei de solicitar a sua autorização 340 para Guarulhos, ele autorizou pela Upper 50, mas eu vou tentar mais uma vez pela Upper 58, pelo centro. 3858, no 7 para pushback acionamento. Autorizado, 3858, chame táxi. Autorizou pushback acionamento, chama táxi, 3858. Web6747, a torre. Escuta. Web6747 foi solicitado junto ao centro. O mesmo só autoriza se for feito uma CHG, mudança de rota e o horário a partir das 1h10 Zulu. Ah, então tá jovem. Então, o objeto 6747 está autorizado para Guarulhos, o número voo 340 via Upper Whisky 50, decolando a pistão no zero, com curva à direita após a decolagem, na saída da EL, transição de NER, transponder 5446 e a frequência do controle 119.35. Sente Web 6747, confirmando nível 340, autorizado, correto? 340. Sente Web 6747, cotejamento correto, ajuste 10116, chame pronto, pushback. Desça para 2 mil pés, estou altímetro no 0 no meio, forma curso localizador, pista 1 no 0. Para 2 mil, no 0 no meio, chama aí o localizador, tá? Azul 4108, reduz velocidade para 210 nós, desça para 3 mil pés, estou tímido no 0 no meio, azul 4108. Reduzindo para 210 e descendo para 3 mil pés com 1.016. 9 a bordo e alterna Teresina, tem 4 horas e 1 minuto para o táxi. Apenas o POB, por gentileza, na 158. Claro, é 169. Excelente, grato, então 358, táxi via Juliette Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. Afirmativo, então Juliette Alfa, reporta no ponto de espera da 10, pronto, o 3858. Ah, 3305 no localizador. Trefe 5595 para a descida. Desça para 040, 5595. 195, está livre a velocidade para 195? Azul 4108 atingindo 3000. 58, de imediato está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 180 graus com 05 nós. Ajuste 10 ou no meia. Ativo então o 10 no meia, a linha decola de imediato, 3858. Tá? Torre de Salvador, boa noite, está 3305, 2 milhas do externo, trem baixo travado. Boa noite, está 3305, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa ajuste 10 ou no meia, pista operando em toda a extensão, aguarde autorização de pouso. Está 3305, confirma a informação sobre o tamanho da pista. Está operando em toda a extensão, 3.005 metros. Ah, copiado, pista em toda a extensão, obrigado pela informação, está 3305. A 3305 tem pouso autorizado, pistão no zero. O vento 180 graus com 07 nós. Ajuste 10, 16. 10 no meio, livre pouso na 10 da 3305. Tan 3858, decolado aos 44. Chama agora o controle em 119, decimal 35. Tomou voo, boa noite. Decimal 35, uma boa noite. Bom trabalho. 3858. Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, 3858 da Tanda, coloca o perfil da MOMA, transição frote, cruza 1600 pés. Gente, Tanda 3858, contato radar, vetoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 060. Ao cruzar o nível 080, voe direto com frote. Estimativo então sobre vetoração, esquerda 060, subindo para, cruzando 080, direito frote. 3858. 240, 0840, estabilizado em LS. Faz procedimento, chama agora a torre 108.6, bom pouso. 108.6, torre Salvador, 141, 08, 141, 08, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso em Salvador. Ajuste 1016, pistão no 0, operando em toda a extensão. 5515, desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 0 no meio, informe o curso localizador, pista 10. Para 2000, ajusta 2016, vai informar no curso, trip. 4108 no localizador. O 4108, controle. 3305 no Solos 46, táxi livre via Alfa após Juliette para o gate 06, meia dúzia na minha escuta. E boa noite. Alfa Juliette 06, até já. Do 4108, repouso autorizado, pistão no 0. O vento 170 graus com 04 nós. Ajuste no 0, 16. Livre pouso, pistão no 0, azul 4108. Controle Salvador, muitíssimo boa noite. É o Gol 1076, na descida Mare, cruzando agora o nível 190, restrito 150. 1076, sua identificação, autorizado, chegada Mare, desça para 2000 pés, estou tímido no 0, no meio, informe no curso localizador. Estão no 0, autorizado via chegada Mare. Gente, descendo pela Mare para 2000 pés, autorizado IRS, da pista 1-0, reportará quando estabilizado. No solo ao 50, libera à direita, táxi via Alfa até antes da Juliette. Livrar à direita, táxi via Alfa até antes da Juliette, 4108. 258, passa nível 150, chama Centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2685 e 2545, obrigado. 3850. 604. Salvador approach, good evening, China 1910, crossing flight level 210 down to 160. Argentina 1910, Skywalker Dent, clear via Maré arrival, descent level 050, QNH 1016, radar surveillance. Clear to via Maré arrival 050, QNH 1016, Argentina 1910. Trip 5595, está estabilizado, visual com a cabeceira. Sete procedimentos, chama agora a torre 1086, bom pouso. 1086, obrigado pela colaboração, boa noite, bom serviço. Edgono 604, está autorizado para Fortaleza, número voo 370, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição frote. Transponder 5452, e a frequência do controle 119, decimal 35. Fortaleza 370, Upper Zulu 19. Decola da 10, esquerda, Momo frote. 5452-135, gol no 604. Correto, chame pronto, pushback, com ajuste ao no 0, no 6, o gol no 604. Camarão, 604. Trip 5515. Trip 5515, boa noite. O FMC está baixado e travado. Tá, full LS com trem baixado e checado. Gente, o trip 5515 tem pouso autorizado, pista 10. O vento 180 graus com 05 nós. Ajuste 10, 16. Pista operando em toda a extensão. Trip, muito grato. Salvador, o LJT 6747, opção 7 para pushback a sua mão. Firme o gate, é o 04, que está o WebJet 6747. Sim. Ciente, o Web 6747 está autorizado para pushback, acionamento, chame táxi. Só para o táxi, 6747. 3515 no solo aos 56, vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa, pois Juliette, remota 14, na minha escuta, boa noite. Liberando a direita, prossegue via Alfa, Juliette, remota 14, 3555, 5 na sua escuta, obrigado, boa noite.